Identificação de rede. Rádio Rio Claro. ZYH 775, 760 kHz, Rádio Rio Claro AM e FM, Iporá, Goiás. Uma das emissoras da rede diocesana de rádio, Rádio Rio Claro AM e FM, a nossa rádio. Rádio Rio Claro. O Laboratório Bioanálise é referência em análises clínicas em Iporá e região, investindo em tecnologia e qualidade em benefício da vida. O que há de melhor em exames laboratoriais? Tireoide, diabetes, colesterol, alergia, dengue, anemia, PSA, riscos cardíacos e outros. Atende a vários convênios e oferece desconto especial para clientes do SUS. Bioanálise. Eu escolho segurança para minha família. Em Iporá, Avenida Pará, acima do Bradesco, 3603. 1306 e unidades em Amorinópolis, Jaupassi e Piranhas. Rio Claro. Toca sua música favorita, sertanejo. Toda música tem uma história que faz parte da vida das pessoas e dos artistas que a criaram. Os sentimentos que chegam através de uma linda canção, às vezes não estão na letra e nem na melodia, mas nos momentos vividos pelos intérpretes da nossa música brasileira. E esta história continua a cada dia, contada em rimas e canções. Começa agora... Clássico Sertanejo! Com Romildo Silva. Sua manhã com músicas de qualidade. Bom dia! Sim, bora começar pra valer, 5 horas e 5 minutos no seu dia 28, terça-feira. Boa terça-feira pra todos, a partir de agora é aqui comigo, seu amigão da madrugada, Romildo Silva, que manda bom dia, com muito prazer, paixão e alegria no coração desse meu povão. Porque a partir de agora você vai curtir o quê? Os mais gostosos clássicos do Brasil, aquela música gostosa de ouvir, aquela que traz saudade, nostalgia, por que não? Café quente saindo, e aí as pessoas vão se interagindo e vai mandando aquele toque de bom dia para todas as demais outras que estão por aí ouvindo a gente, pelo rádio, pela net, redediocesana.com.br, e aí a coisa vai fluindo, né? O dia vai ficando mais leve, vamos musicando aí no seu trabalho, vamos fazendo barulhão através do rádio, barulho bom, que é o barulho da música do Brasil verde e amarelo. Bom dia! Aniversariantes do dia de hoje, parabéns nesse dia 28, terça-feira, reta final do ano. Inimo! Vamos aproveitando aqui, né, não? Ai, vamos aproveitando. Muito bom dia pra você do curral, você aí da cozinha, você fazendo café quente. Bom dia pra você já está na estrada, os caminhoneiros, os motoras, os turbinados do dia. Você que passa por aqui, pernoita por aqui, descansou. E agora é hora de pegar estrada. Tem gente indo para a fazenda, para o sítio, para a chácara, outros estão já aquecendo as turbinas para começar os trabalhos. Então, a gente vai aquecendo de cá também. E eu vou convidar ele, o primeirinho do dia. Bom dia para você, 5 horas e 43 minutos aqui, tem moda! Casa para dar fim na minha tristeza. Todos sabem a hora em que chego. Deixa reservada num canto esta mesa. Manda retirar as outras cadeiras para ninguém sentar a meu lado. Se ela não pode vir sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo um amigo. Pra não ver chorar este embriagado. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. sabe que eu não dou valor nenhum em minha vida. Sabe também o que aconteceu, porque perdi minha mulher querida. Por uma mentira ela foi embora. Diz que também chora, magoada e ferida. Sofro aqui sem ela, esta dor que não sara. Aqui nesse bar já enchi a cara, mas não esqueci o amor desta bandida. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Na toalha branca da mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo. Fumo um cigarro e peço mais uma. Quando estou de fogo, o resto eu derramo. Clássico e sertanejo. Rádio Rio Claro.